sim senhora, Rádio Dias, bom dia, como diz também, boa tarde ou boa noite. Em Sydney são 20 horas 10 minutos, em Wellington, na Nova Zelândia, 22 horas 10 minutos. Ainda é madrugada na Califórnia, 1 hora 10 minutos, madrugada também em Toronto, 4 horas 10 minutos, manhã no Rio de Janeiro, 6 horas 10 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, 9 horas 10 minutos, menos 1 hora nos Açores. Clube da Amizade. Uma ponte entre todas as comunidades portuguesas no mundo. Com Jaime Ferreira de Carvalho. Comigo não só, também com a Luísa Nogueira. Mais uma vez aquele abraço. Domingo, dia 17 de março, ano 2024. Para estas 3 horas, 3 convidados. O primeiro convidado já está aqui em estúdio connosco, é o professor Vítor Correia. Vamos falar do livro Textos de Rejeição para com as Mulheres, assinado exatamente por Fernando Pessoa. Na próxima hora, entre as 10 e as 11, vamos até São Martim do Porto. Arrancaram ontem as cerimónias da Quaresma e da Semana Santa na Vila de São Martinho do Porto, e que vão estar até o dia de Páscoa, até de hoje a 15, dia 31 de março. Falaremos então com António Martins Costa, membro da Comissão Organizadora das Celebrações de Quaresma e Semana Santa em São Martinho do Porto. Na última hora, em estúdio, o cantor Jorge Paulo, ele que vem apresentar o seu novo trabalho. Fique connosco, onde quer que se encontre, aquele abraço em nome da RDP Internacional, Rádio Portugal. Em destaque, uma conversa, um amigo, um convidado. Clube da Amizade. Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario se estende até ao mar. Quem te vê ouvir da ponte, és cascata sanjoanina, erigida sobre um monte, no meio da neblina. Da ribeira até à foz, por pedras sujas e gastas, e lampiões tristes e só. Esse teu ar grave e sério, cantaria, que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, esse teu jeito fechado de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa asa. Ah, fechado de quem mói um sentimento e é sempre a primeira vez. Finalmente o início desta hora e também desta emissão com o Rui Veloso e o tema Porto Sentido. Como disse no início da nossa, desta nossa primeira hora, em estúdio tenho o professor Vítor Correia, que escreveu um livro magnífico, falando naturalmente de Fernando Pessoa, textos de rejeição para com as mulheres, uma obra com base em textos de Fernando Pessoa, mas organizado, prefaciado e anotado pelo professor Vítor Correia, quem eu agradeço desde já a sua presença. Muito bom dia, senhor professor. O meu amigo gosta de música calma, música tranquila, é isso? Segundo aquilo que eu ouvi dizer. Bom dia. Bom dia. Vou pedir a pergunta, faz favor. Estava a perguntar se gosta de música calma, de música tranquila. É a música que eu prefiro. É. Já agora, podemos saber o seu percurso académico? Onde é que nasceu? Onde é que eu nasci? Sim, sim. Eu nasci em Azambuja. Ah. Eu nasci de Lisboa. E mas já não moro lá, já não estou lá há muito tempo. Desde os 20 anos já não tenho lá a família e saí de lá com 20 anos e estou para Coimbra. E depois nunca mais lá morei. Portanto, estou em Coimbra, passou pela Universidade de Coimbra. Sim, não? Eu quis ir para pela Coimbra. Grande não universidade. Não queria vir para Lisboa, porque acho Coimbra mais bonito para a vida académica. Até porque temos a universidade mais antiga do mundo, segundo creio. Sim, não é? E há tradições académicas, praxes, e têm os estudantes. Há uma vida universitária muito forte comparado com Lisboa. Fez parte de alguma tuna ou não? Diga. Fiz parte do Orfeão Académico de Coimbra, fiz parte da secção de jornalismo, fiz parte do coro da capela da Universidade de Coimbra, pronto, eu gostava de cantar, e também cheguei a passar por um grupo de fatos de Coimbra. Eu gosto muito de fato de Coimbra. Eu também gosto. Que é uma coisa que as pessoas pouco conhecem, só pensam que o fato é só Lisboa. E o fato de Coimbra tem maior... acho que é mais bonito, acho que é mais mística. Acho que o fato de Coimbra é mais melancólico, talvez, não sei. Tem outra afinação. É menos popularus que o outro fato, o fato de Lisboa. Tem maior dignidade. Eu lembro-me, e nós há pouco eu estive exatamente a mostrar-lhe aqui os diferentes estúdios, eu lembro-me que na altura da ex-emissora nacional havia a célebre serenata de Coimbra na Sé Velha. Havia um locutor de rádio famoso lá em Coimbra, que agora não me lembro do nome dele, se você me disser. O Luís Henrique? Subtil. Eu lembro-me de um... Havia um locutor de rádio na RDP Centro. Sim. Que era um grande locutor. Não, a Subtil Rock, não. Não, a Subtil Rock foi... bem, se calhar também, porque embora tenha cantado Fado de Coimbra, não é? Não, a Subtil Rock era fadista. Não, mas havia um locutor na RDP Centro, muito bom, famoso, lá em Coimbra. Não me lembro agora do nome dele. E o Sr. Professor, continua apaixonado pelo fado de Coimbra? Sim, gosto muito. As pessoas conhecem mal. Há uma certa mística. É uma cidade com muita história. E com um ambiente académico muito forte. E um ambiente estudantil. É uma cidade das minhas preferidas, sim. É a cidade por onde passou Camões, não é? Nós estamos a comemorar os 500 anos. Grandes escritores e... A universidade mais antiga, uma das mais antigas da Europa, e com uma grande tradição académica, e há muitas cerimónias, mas por cá em Lisboa não notam o que dá vida à cidade de Coimbra, são os estudantes. Ah, isso não há dúvida. Sim, queima das fitas, a tomada da Bastilha, a rusga ao Caloiro. Há uma vida académica aqui em Lisboa, não se nota. Sim, Coimbra sempre marcou. Isso é um facto. Sim, eu quis estar para Coimbra por causa da vida académica, porque a nossa cultura, de facto, tem esta dimensão, que é uma universidade por onde passaram grandes figuras das letras. E o Fernando Pessoa não passou. O Fernando Pessoa estudou na Universidade do Cabo, África do Sul, Universidade de Lisboa, e abandonou os estudos. Uhum. Ele era um autodidata, ele não foi um académico, o Fernando Pessoa. E nem sei se ele conheceu Coimbra, porque ele nunca falou ele não fala em Coimbra, nunca falou em Coimbra nos seus textos. Fernando Pessoa, provavelmente. Ele saía pouco de Lisboa. Saía de Lisboa para ir para Cascais e pouco mais. Ele que nasceu no dia de Santo António, no dia 13 de junho, no século XIX. Foi. Em 1888, se não me falha a memória. É, no Lago São Carlos. Exatamente. E, portanto, mais tarde, após o falecimento do pai, a mãe casa tem um segundo casamento e, portanto, é com o marido da mãe, que ele viaja também para a África do Sul e para outros pontos do mundo. Sim, viaja para a África do Sul, sim. E fica lá a estudar. Foi em Durban, não foi? Em Durban. Em Durban. Já agora, esta sua paixão por Fernando Pessoa, pela sua obra, vem de onde, seu professor? Não, vem da infância. Eu interesso-me por tudo em Fernando Pessoa. Eu tenho, bem do ensino secundário, mas nunca abandonei o interesse por Fernando Pessoa. E tenho um livro sobre a política em Fernando Pessoa, editado por uma editora. Tenho outro para ele, pela Colibri, que é sobre a questão do ateísmo e do anticatolicismo de Fernando Pessoa, da gente desconhece, que ele tem textos de ateísmo e conta a religião. Tem também um texto editado na Colibri sobre a arte em Fernando Pessoa, a arte, a religião, a política e agora a questão do amor e das mulheres. E este seu livro, Textos de Rejeição para com as Mulheres, vem por que editora? Diga? Qual editora que lançou este seu livro? Qual editora? Sim. Editora Vieira da Silva. Editora Vieira da Silva. Já agora, o livro... Se quiser, pode comprar online pelo site da editora Vieira da Silva. E o livro, segundo creio, já foi apresentado. Já houve uma apresentação, irá haver outra em Lisboa, irá haver uma também no Porto. Mais duas, pelo menos. E aqui para Lisboa, tem mais a Lisboa data? Correu bem, estava cheia a sala. Já agora, há um assunto que nós falámos há pouco, de microfone fechado, que é o interesse que existe por parte do Brasil na obra de Fernando Pessoa e o menos interesse que existe aqui no nosso país pela sua obra. Isto tem a ver também com aquilo que dizia Fernando Pessoa, escrevia Fernando Pessoa, relativamente a Salazar e ao Estado Novo? Sim, há quem associa o Fernando Pessoa ao salazarismo e ao Estado Novo, eu sei. Que ele tem textos um bocado reacionários, aliás, o texto que ele misóginos contra a mulher, que a mulher tem na Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Olá pessoal, daqui Jorge Ferreira informando que estarei com a minha banda em Orléans, França, para um grande espetáculo organizado pela Rádio Arc-en-Ciel no dia 13 de abril de 2024. Os bilhetes encontram-se à venda na Rádio Arc-en-Ciel e nos locais habituais. Até o dia 13 de abril e um forte abraço a todos. Plaisir. On est au courrier.

Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 10h44 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. J'espère que vous allez tous très bien. C'est une nouvelle émission du Téléphone Sonne 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. Je suis là, j'ai eu quelques petites personnes qui sont venues pour acheter des places pour Georges Frey. Georges Frey, là, vous le savez tous, il sera là le 13 avril prochain. 13 avril prochain à Salmantition à Saint-Jean-Blanc. Une soirée à ne pas louper puisque Georges Frey ne sera pas tout seul, il sera avec tous ses musiciens pour vous proposer un spectacle pas inédit mais plutôt rare ici en tout cas à Orléans, un show live avec Georges Frey. C'est le 13 avril prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc. Vous pouvez déjà acheter vos places, 15 euros, directement sur les points de vente que vous connaissez déjà, qui ont été cités sur la publicité, mais vous pouvez aussi le faire sur le site de Radio Arc-en-Ciel, www.radio-arc-en-ciel.com. C'est un site sécurisé, allez-y sans problème, vous pouvez réserver vos places. Sinon, c'est le jour même, 20 euros, comme habituellement. Voilà. Georges Frey ne sera pas tout seul, puisque pour animer cette petite soirée, il y aura José Balthazar qui animera toute la soirée. Donc voilà, Georges Frey, tous ses musiciens, ses chanteurs, ses choristes, tout le monde seront là pour vous proposer une soirée exceptionnelle. Je vous laisse tout simplement une petite chanson très connue de Georges Frey là, que vous connaissez tous. Essa sua cor maldita, ao ver-te minha alma grita, és tu quem vai matar. Pelo Que ela ama melhor que tu. Vou deixar Let's just go. só desejando que a noite te trouxesse. Mas vi a lua enfim brilhava só para mim e sussurrou: talvez hoje ela regresse. Já meia-noite, meu corpo vai tremendo. Entro na disco e a pista está fervendo. Olhos nos olhos, acende a chama ali. Fui ter com ela. Rosa, mulher gostosa, rosa, você fica louca, rosa, aceita o meu pedido. Alors, désolé, il y a eu des petits problèmes techniques, c'est que je suis, excusez-moi, il y a beaucoup de gens qui viennent en fait acheter des places pour le bal de Georges Frey. Du coup, je jongle entre le téléphone, la platine, les personnes qui arrivent, ça sonne, il faut descendre, il faut, bon, voilà. Pourtant, on m'avait proposé de l'aide et je me suis dit, mais non, ça devrait aller, enfin bon, ben voilà, j'aurais dû, bon, tout simplement, bon, ben écoutez, on va continuer en musique. Je vous ai préparé une chanson de Gabi Fernandez, qui est l'ancien chanteur de Il Mange Vodatch et qui fait une carrière solo. Donc on va pouvoir continuer en musique et vous pouvez m'appeler au 02 38 43 48 00. On écoute. Per la magna e ti su come un corpo necessita. Sei il camminare da praia o sol, pisando areia molhada, ouvindo uma bella musica con una linda criola. Sorrindo sempre pra vida porque vale a pena. Quando chega o verão, acaba a primavera. Falem que tens outro. Sabes que eu quedarse só ver que mais alguém se colou a ti. Tu sabes que eu te amo. Não és mais o bem mais ninguém. Eu não agi certo, não agi. Mas preciso de ti, é. Preciso ouvir. Preciso ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. E não é desta que acabou. Todos falam. As cinzas de outro romance. Era uma noite nada mais. Um love que não fura a pele. Mas é que marca sem marcar. E quando sai, só facilita, mas não fere mais. Mas o teu cheiro tomou conta do meu corpo. A minha alma pegou forte e pegou fogo. Tua chegada também soube me pegar. E a madrugada foi embora, eu quis ficar. Fez delícia, teu beijo reverou a minha vida. Desde que eu te provei, amei, fiquei agora só da você. Essa tua boca fez delícia, você viralizou a minha vida. Desde que eu te provei, amei, fiquei agora só da você. Gosta tudo você. Na vida, na cama, na dor, no prazer. Procura você, ninguém mais. Agora só dá você. Meu amizinho é você. hoje que eu te provei. Amei, fiquei abraçada a você. Essa tua boca fez delícia. Você viralizou a minha vida. Desde que eu te provei. Amei, fiquei abraçada a você. Mas tá dando você. Na vida, na cama, na dono, prazer. Meu corpo te chama, não quer mais ninguém. Agora só dá você, você, você. Em casa, na rua, na guerra e na paz. Meu corpo te procura, você me encontra. Agora só dá você. Meu amiguinho é você. Agora só dá você, você, você. Adriana Lou sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. J'espère que vous passez un agréable moment. 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. On va continuer avec une jeune artiste, une jeune fille qui commence sa carrière musicale en solo, qui s'appelle Daniela Heinrich. Et je peux vous dire déjà que vous aurez l'occasion de pouvoir la découvrir lors de la fête des Saints Populaires, normalement. L'idée, c'est de vous la faire connaître d'ici là. Donc, Daniela Heinrich, avec une première chanson qui s'intitule « Danse, danse comigo ». Merengue, o meu corpo quer. Danse, danse comigo, Daniel Henrique. On va continuer avec une première dédicace de quelqu'un de fidèle, puisqu'il nous appelle régulièrement. Il s'agit de Jérôme, qui m'a demandé une chanson de Georges Frêle, à qui tinge mon coulasson, et c'est pour sa maman et toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Avec nos dédicaces, et cette fois-ci, ça a été demandé de Lorenzo pour ses grands-parents, son grand-père, sa grand-mère, ainsi que pour son tonton Adriano. Il nous a réclamé une chanson de Nenning Vajmay, Con Gosto de Ti. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades do meu tano, saudades me vai matar. Logo pela manhã, logo pelo acordar. Saudades da minha nora, volto-me doido a chorar. E vem a noite, espero pelo vosso olhar. Sinto a vossa presença, me fazem acreditar. Ai, eu gosto de ti, e eu gosto de ti. Deus sabe que é verdade. E eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti. Deus sabe que é verdade. E eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti. Deus sabe que é verdade. Maïa, eu gosto de ti, gosto de ti. C'était une chanson, une dédicace. On continue toujours en musique et on va continuer avec une autre dédicace qui a été demandée de Claudia pour sa filleule Nadia pour la féliciter de son élection de deuxième dauphine du carnaval de Châteauneuf-sur-Loire. Donc voilà, donc elle l'embrasse très fort, elle la félicite. Et puis, on continue en musique avec Kalema, Emmène-moi. Je vois des choses dans tes yeux, je t'offre des roses silencieux, sur des lapins ou ta peau, tu es la cause de mes mots. Tu es une femme de amour, tu es saudade, Senhor. Nenhum de nós quer perder, e ninguém quer ficar só. Doce mão, tchum, tchum. Ao far com mil de somé, je suis comme un apprenti. Je la garde impatient. Je te veux du lundi au dimanche. Je suis d'humeur comme un enfant. Emmène-moi, peu importe où on ira. Bali, Bali, oh, Lisboa. Je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, nous y portons un élevage. Mais on a envie d'être élevage. Nous qu'elle chère au père de ti. Emmène-moi, chante si je fraude. Que Dieu pardonne mes fautes. Je suis le cyclone, toi l'émeraude. J'ai la tête parfois à l'envers. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux. D'être mystérieuse, t'es ma flamme, mon César, mais au amour, ni la page. T'es le premier vote de mi-village. Dans les soeurs, dans mes soeurs, moi, ils ont besoin. Je te veux du lundi au dimanche. Je me lève en moi, en mes amours. Emmène-moi, peu importe où on ira. À l'Ibari, au Lichfort. Je suis bien, je suis avec toi. Continue avec nos dédicaces et cette fois-ci, ça a été demandé de Françoise de Saran qui vient tout juste de m'appeler pour dédicacer une chanson à quelqu'un peut-être qui va se reconnaître ou tous ses amis, etc. Tous ceux qui sont à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel et elle m'a demandé une chanson de Patrick Fiori, Le chant est libre, nous écoutons. le soleil brille bien haut. Tout est cool, tout est beau. C'est l'été sur la terrasse. Oui, mais le mal qui le terrasse est indifférent aux saisons. Il était beau, on a beau dire, servait ses cafés, grand sourire. Tout le monde était content, faut croire. Et quand chanteur de rue passait, chapeau à la main, il donnait tous ses pourboires. Il était tellement tranquille, qui aurait imaginé qu'il portait un monde sur le dos. Sur le tableau, photo de famille sur le bureau, tout roule et tout est beau. L'ascenseur au dernier étage, chef d'entreprise dans sa cage, toute seule dessus des nuages. Raide du monde, on a beau dire, parfois qu'elle a du mal à rire, mais elle gagne bien sa vie, faut croire. Le prix de l'infortune, que parfois les rêves importunes, quand elle fredonne dans les couloirs. Elle était tellement sereine, qui aurait imaginé qu'elle portait un monde sur le dos. Qui aurait pu deviner qu'un jour elle ait dû renoncer à chanter le chant. Tableau, pourtant le soleil brille bien, tout est cool et tout est beau. On continue toujours en musique, le téléphone n'arrête pas de sonner. 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. Cette fois-ci, ça a été demandé de Adriano pour ses trois neveux, Lorenzo, Ruben et Angelo, pour son frère Thiago, pour sa sœur Anna, sa belle-sœur Alison. À tous un très très bon dimanche. Il nous a demandé une chanson de Íñigo Quintero, Si no estás. On écoute. Que te han dado desde el cielo, no, no, no, no, no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Y se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, cansado de esperar tus billetes para amarte, no quiero ver nada. Tú sigues demasiado tarde, todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente. Es lo de siempre. Y de repente estoy perdiendo la razón. Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz. Y ya no puedo. Que no sé a dónde voy. No es real. Hace ya tiempo te volviste. Demasiado tarde, todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor. A tu amor, a tu amor, amor, no, no, no, no. Na, na. Quiero verte, verte, verte, que se acabe ya. On continue toujours avec nos dédicaces et cette fois-ci on va écouter un Amelio Anoitello que ça nous a été demandé de Angela pour sa sœur Nadia, si j'ai bien compris, qui a été élue deuxième dauphine du carnaval de Châteauneuf-sur-Loire. Donc elle nous a demandé un Amelio. Tu cuerpo va a

le site de Radio Arc-en-Ciel, www.radio-arc-en-ciel.com, le restaurant Tamaliche à Fleury-les-Aubrais, les établissements Mariano à Semois et à Blois, ou Grillo à Saint-Privé-Saint-Mémin, Quintino del Nossater à Orléans-la-Source, les Paniers du Monde à Fleury-les-Aubrais, et directement au studio de Radio Arc-en-Ciel, 266 Faubourg Bagnier à Orléans. Rendez-vous le 13 avril prochain, espace Montisson à Saint-Jean-Blanc, pour un moment unique et rare. Ne manquez pas ce concert live avec Georges Frêle et tous ses musiciens. Ouverture des portes à 20h avec un service snacking de spécialité portugaise. Compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Olá pessoal, daqui Jorge Ferreira informando que estarei com a minha banda em Orléans, França, para um grande espetáculo organizado pela Rádio Arc-en-Ciel no dia 13 de abril de 2024. Os bilhetes encontram-se à venda na Rádio Arc-en-Ciel e nos locais habituais. Até o dia 13 de abril e um forte abraço a todos. Alors n'oubliez pas, c'est le 13 avril prochain, salle Montisson à Saint-Jean-Blanc. Un rendez-vous à ne pas manquer, puisque ben, effectivement, ce rendez-vous sera le 13 avril. Et puis surtout, c'est un moment un peu exclusif, puisque c'est avec tous les musiciens, et que ce moment-là, c'est plutôt rare ici à Orléans. Donc, 13 avril prochain, les billets sont déjà en vente. Vous pouvez les acheter ici directement au studio de Radio Arc-en-Ciel, ou bien sur le site de Radio Arc-en-Ciel, www.radio-arc-en-ciel.com, et puis tous les points de vente que vous connaissez et que vous entendez via la publicité. Rendez-vous le 13 avril, les billets 15€ jusqu'au 12 avril, et le 13 avril ça sera 20€, donc voilà, n'hésitez pas. Eh bien écoutez, on va écouter Georges Frêle avec une chanson que j'aime beaucoup, Ai como eu gosto de voltar. On écoute. Ai como é bom descer aquele avião. No outro lado da vidraça à minha espera, um sorriso, uma quimera de alguém que levanta a mão. Um forte abraço que me leva ao meu passado. Uma voz alta que revela uma alegria. Uma ternura num olhar tão delicado que me prende ao leito amado. Tão feliz estou nesse dia. Oh, terra amada, constantemente sonhada, humilhada onde nasci. Voltei, voltei, a saudade me chamou. Lá da distância, terra berço da infância, que a minha mente ativou. É lindo ver a terra dos teus laços, passar nas ruas onde a infância ficou, e reviver aqueles meus primeiros passos, que da vida são pedaços, o passado voltou. Ai como é triste novamente a despedida, porque te adoro e tanto amor em ti plantei. Adeus ao terra, vou caminho da vida, adeus gente tão querida, e para o ano voltarei. Voltei, voltei, a saudade me chamou. Lá da distância, terra berço da infância, que a minha mente aqui foi. encore quelques minutes pour faire vos dédicaces. 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. On va continuer toujours avec les dédicaces et on continue cette fois-ci, c'est Lorenzo. Lorenzo qui nous a appelé pour faire une dédicace à sa belle-mère Allison, ses petits frères Ruben et Angelo, et il nous a demandé une chanson de un groupe incontournable en ce moment, je pense au niveau presque international, c'est Kalem, Nossa Dança. Não vamos deixar que acabem com a nossa fé no amor. Até o dia em que os nossos olhos se cruzaram, eu duvidei. E agora eu posso falar. até o final. Meu Deus, o mundo está perdido. Tanta ganância e crueldade. Mas eu só te faço um pedido. Mostra quem me ama de verdade. Ai, que saudade. Saudade da minha mãe. Saudade do meu pai querido. Família que para trás deixei. Ai, que saudade. Saudade da minha mãe. Saudade do meu pai querido. Família que para trás deixei. Ai, que saudade. Saudade da minha mãe. Saudade do meu pai querido. Família que para trás deixei. Ai, que saudade. Saudade da minha mãe. Saudade do meu pai querido. Família que para trás deixei. On continue avec nos dédicaces et cette fois-ci, ça a été demandé, je viens tout juste de raccrocher, de Allison pour son beau-fils Lorenzo, qu'elle aime plus que tout, elle lui fait de très gros bisous. On va écouter Nini Vajmaï, Oij Ishto Shetiav. Oij Ishto Shetiav, porque pensas mal de mim. Minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Tu és louca da cabeça. Queria que fosses sincera. Minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Hoje estou chateado. Mal de mim, fui mal interpretado. Não, eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu quero viver contigo, mas tu és má para mim. Eu sou o teu amigo, mas tu és má para mim. Ai, minha mãe. Minha mãe, minha mãe. Estás sempre aqui, mas já não posso armatar com os amigos, estás sempre aqui. Podes, tu só, era só dizer, tipo, olha, não vou. Eu não estou a dizer, era só isso, era só isso, não vou. Bolo! Bolo! Vamos! Aleluia, pá! Tu vais sentir a minha falta de me ouvires cantar em falsete, de me dizer

conversas com ela. O que fazias comigo? Não chamas mulher, nem falas teu marido. Estás a cegas, vivendo a loucura de uma ilusão. Não beijas na boca e lhe dizes te amo. Não beijas a verdade para viver um engano. Eu sou tua e ninguém vai amar-te como eu te amo. Como eu te amo. Como eu te amo. Ele... Midi 27 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. C'est presque l'heure de vous quitter. À la fin de l'émission du téléphone sonne. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et puis d'ici là, bon courage, profitez du beau temps. On continue et on continue avec un petit medley de chansons très connues par reprise par Milo Freitas. On écoute. Com 9 anos, perdi minha mãe querida. Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida, que fez a minha mãezinha dar o adeus de despedida. Vinha vindo da escola, quando de longe avistei o rancho que nós morava, cheio de gente encontrei. Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei que o caso era de morte da mãezinha que eu amei. Que o caso era de morte da mãezinha que eu amei. Passei fome, passei frio por esse mundo perdido. Quando uma mãe era viva, me disse, filho querido, para não roubar, não matar, não ferir sem ser ferido. Descansa em paz, minha mãe, eu cumprirei seu pedido. O que me resta na mente, minha mãezinha, é teu culto. Recebas uma oração desse filho que é teu fruto, que dentro do peito traz o seu sentimento oculto. Desde os 9 anos tenho o meu coração de luto. Desde os 9 anos tenho o meu coração de luto. Ai, sabor! A porta e eu deixei-o entrar. Parecia tão diferente. Confiei e fui em frente e com ela quis casar. Infortúnio do destino, nesse meu passo infeliz, fui amante traiçoado, fui marido. Sem saber que mal eu fiz. Ai, destino, ai, destino. Ai, destino, que é o meu. Ai, destino, ai, destino. Destino que Deus me deu. Ai, destino, ai, destino. Ai, destino, tão. Ai, destino, destino tão infiel. Quebro os teus cabelos, cobri o teu corpo tão cheio de amor. Te vi dançando, outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim. Para quem olhavas, cara de cigana, doce apaixonada, que me desse amor por uma